Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 3 de abril, em segunda discussão, o projeto de lei 1926 de 2013 do deputado Luiz Martins do PDT, que dá nova redação à emenda e ao artigo 1º da lei 6.326 de 2012. A norma a ser alterada obriga os parques de diversões e circos a fixarem nas bilheterias, de forma visível ao consumidor, o certificado de aprovação, a autorização para o funcionamento e o alvará de licença. A nova redação determina que as casas de festas também passem a fixar as documentações exigidas pela lei. Então, mais do que justo, quando eu for alugar uma casa para os meus netos fazerem uma festa ou eu mesmo, é ter ali o certificado colocando que teve uma vistoria do Corpo de Bombeiro. Dará muito mais tranquilidade aos usuários. Então, por isso, esse projeto de lei foi colocado em pauta em segunda discussão. O projeto vai para o governador Luiz Fernando Pezão, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.